Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Qual? Não, pô. Ué? Vai, cara, vai. Canta aí. Vai, canta primeiro. Onde você canta? Fala aí. Eu conheci. Para essa dança. Aí quando eu tô com a mão na minha cabeça. Hã? Fala aí. Vai. Bota uma música pra pôr. Pô, no caminho, furado de bode, o cabra safado, na aldeia, roubando de Diego, ele roubou o leão, de Jefinho, preso pelo dadido, com a sua barriguda, e agora ele grita sábado. E agora ele grita. Agora vai o novo grito para pó. Isso que ele gosta. Agora a música de Diego é aqui. Pó, o boiola que grita. Agora vocês vão ver a nova luta. A de Juca mais a de Iago. Iago, o Boiola apresenta agora o cacete de Juca mais de Iago. A luta do século agora. Escute só o que Iago faz com o Juca agora. Agora escute o que, é que Iago faz com o Juca agora. Agora Juca dá um chute nos cocos de Iago, que Iago faz. Juca dá um na bunda de Iago, que faz isso daqui, ó. Juca arranca o coco de Iago e Iago fica gritando, só isso. Iago agora parte para Juca, agora vai matar Juca. Massacra Juca nos queixos de Juca. Arranca a boca de Juca para lá. Agora escuta só o grito que Juca dá em cima de Iago. Um burro agora. Desculpa, agora é porrada. Juca agora pega Iago e vai quebrar o dedo. Toca que Juca passa com Iago só, coitado de Iago. Agora a luta de pó, mais de dadido, carne mais dadido. Ah. Agora, vocês vão ver a luta do século. Pô, agora, dá um mundo em dadido. Dadido faz isso. Agora dadido pega pó e dá um chute nos queixos dele e faz isso. Pô, pega dadido e agora vai fazer uma coisa muito feia, que é isso. Agora Dadido pega carrinho e dá no mundo. E ele faz isso. Pó pega Dadido e joga na parede. Dadido dá uma barrigada de pó que faz isso. Agora na briga entra Juca mais Iago. Entra mais Iago, mais Juca. Juca pega Iago e faz isso, arranca esquiva de Iago. Iago faz. Iago pega o Juca e faz isso no Iago. Essa é a gaitada de Diego. Sai, meu louquinho, Diego. Juca pega Iago e faz isso com o Iago. Iago pega a Juca e faz isso. Juca arranca os quibas de Iago e Iago grita. Juca agora pega Iago e... Juca agora arruma em cima de Iago. Pega Iago e dá nos queixos de Iago e Iago cai no chão. Iago levanta, solta uma bomba atômica que é um peido, derruba Juca. Juca consegue se levantar, dar um murro no Iago. Agora Juca levanta novamente e vai dar um chute no Iago, porque Iago, porque Juca tinha caído. Juca voa em cima de Iago, pega e aperta a gola de Iago. E no fim, Iago dá um murro no Juca que detona ele todinho, esbagaça Juca. E a luta, quem ganhou foi Iago, e Juca fica. De Dadido. Pode dar um murro nos queixos de Dadido, Dadido cai no chão. Dadido levanta novamente e dá uma barrigada no Carlinho que joga ele em cima da parede. Carlinho arrancou e faz duas bombas de dinamite. Ele joga com seu beiço de sapo. Pô, vira a bola novamente depois do seu beição e dá uma barrigada no Dadido. Dadido depois vira a bola e dá um chute no Carlinho. E agora vamos ver o fim da luta agora. Carlinho dá um murro nos queixos de Thiago. Thiago levanta e dá um de Carlinho. Vem Dadido agora, disse agora briga nossa. Entra no meio, dá um murro nos queixos de pó, pode cair no chão. Pô, levanta novamente e dá um murro nele, Dadido cai, agora o fim da luta. Dadido levanta, dá um murro no Carlinho, que história, Carlinho. Carlinho levanta novamente e grita. Ai, eu quero mamãe, tô doente, peraí. Vamos ver, a luta do século agora. A luta de Bia Marditita. Vocês não podem perder ele. Agora estão entrando no ringue as novas lutadoras. Tita pega a Bia agora, já dá uma esquerda, não esqueceu de Bia que ela cai que arranca um dente. Bia levanta, solta um peido de Tita que derruba ela no chão. Bia diz, agora você vai me pagar. Bia arranca. Tá bom. Eita, pô. Tá gravando. Hadouken e Tita que estouraram duas bandas. Tita vem logo com a banda assim, dá um chute em Bia que derruba a Bia no chão. Bia levanta novamente e grita, venha cá, seu sacaninha. Tita pega ela e dá um chute que ela cai no chão. Bia levanta e diz, agora eu vou soltar um peido, dá um peido em Tita que ela cai no chão. Tita levanta e dá um murro em Bia. Agora na luta entra Geisa mais Iago. Geisa pega, solta um peido em Iago e Iago cai no chão. Iago levanta com o cabelo, faz uma peruca e prende Geisa. Geisa consegue se soltar da peruca. Geisa dá um chute no Iago que derruba Iago. Iago levanta, solta um peido no Juca. Tita mais Bia, não vai lutar nossa agora. Vamos entrar agora. Entrar no ringue, Tita mais Bia. Bia deu um burro no Tita, Tita deu um no Bia. Bia deu outro no Tita, Tita deu outro no Bia. Bia levanta agora do chão e dá um murro no Tita, Tita cai no chão, banguela. Tita levanta e dá um murro no Bia, que Bia fica cega no olho. Agora, o fim da luta, vocês não podem perder agora. Peraí, peraí. Agora é o fim da luta. Bia vai lá, pega uma panela e mete na cabeça de Tita. Pra um galo que sobe. Tita canta meia-noite. Tita levanta agora, dá um chute na bunda de Bia, que Bia cai no chão. Agora é o fim da luta. Agora, faltando 2 minutos para terminar a luta. Bia parte, dá um murro e Tita desmonta todinha. Tita levanta e grita. É agora, eu quero... Pó disse que vai entrar na luta agora, mas Dadido. Ele dá um esquetil de pó que pó cai no chão. Pó só dura 2 minutos, coitado, é muito fraco. Parece uma boca de sapo. A boquinha dele diz que é de sapo mesmo. Ele levanta agora e dá um murro em Diego, agora ele vai se transformar para a boda. Ele se transforma em Bodomon. Dali se transforma em Coromon. Dali ele pega e dá uma barrigada no Carlinho que vira Niporomon. Dali levanta só os pozinhos e grita. Papai, eu quero mamãe. Papai, eu quero mamãe, tá com fome. Ai, meu Deus. Depois de fim. Agora é o fim da luta de Dadido, mas de Carlinho. Dadido agora dá um monte, já deu um murro no pó que ele desmontou tudo, não foi? Agora o pó grita. Ah, cara, mamãe, papai, tô com fome, vai perder. E o campeão é Dadido. Dadido ganhou um troféu de 2 litros de 51, 2 caixas de cerveja e um pipa de pitu. Ele fica bebo, bebão, aí ele grita. Bebo porque gosto, bebo porque penso em Marlene. Agora é a luta de Claudio e Tita, Geisa e Iago. Tita dá um murro nos queixos de Claudio, Claudio cai no chão. Geisa dá um murro no Tita, Tita cai no chão. Tita levanta, dá um murro nos queixos de Juca, Juca cai no chão. Juca levanta, dá no Geisa, Geisa cai no chão. Agora Geisa mais Tita, Geisa mais Juca parte para cima de Tita, mais de Iago. Geisa dá um murro nos queixos de Tita, Tita cai. Juca dá um de Iago, Iago cai. Agora vão se envolver o fim da luta. Juca pega, solta um pedinho de tinta que derruba ela. Tinta grita, ai mamãe, que dor de barriga. Agora Iago solta um pedinho de Geisa, que Geisa desmonta e grita, ah mamãe. Agora é o fim da luta. Agora ficou só Geisa. Agora só ficou Geisa e Iago. Iago pega um tijolo e mete na cabeça de Geisa, que faz um galo. Geisa cai no chão gritando, ah mamãe. Agora vem Tijolo, entra com sua barriga, dá uma barrigada em Iago, e Iago joga Iago em cima da cerca. Iago fica pregado parecendo Judas. Iago levanta de novo, dá um murro no Tijolo que desmonta todinho. E agora pra vocês, quem ganhou a luta agora foi Iago, porque soltou um pedido que seu pai desmontou e gritou assim, ó. Ai meu Deus, que dor de barriga, meu filho. Agora, minha gente, no pé da luta do século agora, Cláudio e Juca. Cláudio parte para cima de Juca, dá um murro no esquecido de Juca, Juca cai no chão. Juca levanta ligeiro, dá um murro em Cláudio, que Cláudio cai no chão. Cláudio se levanta, dá um murro no olho de Juca, que Juca cai no chão. Juca parte para Cláudio, dá um pedro em Cláudio, que Cláudio cai no chão. Cláudio se levanta, dá um pedro em Juca, que Juca cai no chão. Eu não sei, agora, escute só o golpe de que Cláudio vai dar em Juca. Cláudio dá um golpe que só que estoura a cabeça de Juca. Juca fica sem cabeça. Juca levanta, faz uma cabeça de isopor, dá um pedro em Cláudio, que Cláudio cai no chão. Agora, meu Deus, agora é o final, faltando 2 minutos para terminar a luta. Agora escute só o fatality que Cláudio vai dar em Juca agora. Cláudio pega, faz, dá um fatality com Juca, Juca, escritório, Juca no meio. Juca fica só os pozinhos. Aí Cláudio diz, ganhar a luta foi Cláudio. Porque agora a Juca, Juca perdeu a luta, Juca fica chorando. Juca perdeu para Cláudio da chupetona, Cláudio de duas cabeças. O Cláudio, gigante do buchão. Cláudio disse que Juca... Tiago pega e mija, Tiago. Agora o prêmio de Cláudio. Agora o prêmio de Cláudio, vocês vão escutar. Nas duas cachorras tem mais no cachorro. Tomara que eu...